meus olhos. Não, não chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus, que te dá forças pra suportar. E hoje aqui, Cristo Jesus, vitória te dará. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Porque Jesus, vitória te dará. Um pouquinho mais, esta tua aflição nada, pois Deus é tudo que neste mundo pode operar. Por que temer se no futuro irás cantar? Se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus, vitória te dará. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Porque Jesus, vitória te dará.